Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você, sexta-feira de pré-carnaval, sexta-feira de carnaval. Já começou o carnaval, não só no Rio de Janeiro, já começou o carnaval no Brasil inteiro. Eu estava ainda há pouco fazendo aqui o Redação Nacional no lugar da Neise e Marçal e já ouvindo as notícias do carnaval, não apenas aqui no Rio, mas em toda parte. Oficialmente começa logo mais. E nós vamos tratar do carnaval aqui hoje com um aspecto diferente no Tema Livre. Para isso temos convidados muito especiais, porque vamos tratar da evolução do carnaval, principalmente dos desfiles das escolas de samba a partir... O desfile de escola de samba é o ponto máximo, ou pelo menos o ponto, a vitrine, a grande vitrine do carnaval carioca em todo o mundo. As escolas vivem o ano inteiro de desfiles no mundo inteiro, de apresentações na Europa, nos Estados Unidos, e isso a partir do que fazem, do que apresentam aqui na Marquês de Sapucaí. Nós vamos tratar da evolução das escolas de samba, o crescimento das escolas de samba, como disse o Beto Sebrato e o Luiz Machado, né? As super escolas de samba SA, super alegorias, com o Rubem Confetti, que é a nossa autoridade máxima aqui para tratar de carnaval, o Márcio Golo, que é um entendido conhecedor profundo de sambas enredos das últimas décadas, várias décadas aqui, e com o Marcos Moran, que além de tudo é um emérito tricolor, acaba de lançar o CD aqui, camarada Marcos Moran, camisa que tem cheiro de vitória. Tá ele com o Thiago Neves e o Fred Gol aqui. Aliás, diz que o Fluminense empatou com a Inglaterra e o Brasil perdeu, Moran. É verdade isso? Bom dia, Luiz. É verdade. Bom, vamos começar aqui com o Rubem Confetti, que é a nossa autoridade máxima. Ô Confetti, como é que você vê primeiro esse tema? Você acha que é possível abranger tantos aspectos nessa conversa que a gente vai ter, e por isso eu peço que seja sucinto, se for o caso. Bem, bom dia, Golo. Acontece o seguinte, ser sucinto numa hora dessa é um tanto quanto difícil, mas nós temos apenas 50 minutos. Vamos lá. Eu vejo o carnaval em quatro fases. O primeiro encontro de samba aconteceu no Engenho de Dentro. Aconteceu no Engenho de Dentro, Zé Spinguelli, que era um mangueirense, fez esse encontro com Mangueira, Portela e Estácio, naquela área de Engenho de Dentro. E logo a seguir, no ano seguinte, vieram para a Praça 11. Aí foi descoberto, o Zé Spinguelli trabalhava num jornal chamado Mundo Esportivo, que era um jornal do pai do Nelson Rodrigues, do pai do Mário Filho. Era o pai do Nelson Rodrigues e do Mário Filho. E aí esse jornal patrocinou, promoveu o encontro e patrocinou o troféu dos primeiros anos de desfile. Nesse primeiro ano de desfile, inclusive, eu conheci um diretor da Portela, que me disse o seguinte, fundador da Portela, que disse, Rubem Confetti, eu paguei 90 passagens de trem para trazer o pessoal até a Praça 11. Então, tudo bem, essa primeira fase, nós temos aí esse tipo de coisa, era 90, 100 pessoas, ainda não era escola de samba, era grupo, time, era bloco, mas escola de samba só veio mais tarde, a partir daquela história de Ismael Silva em 1928. Até então era grupo, as pessoas se encontravam apenas e aí também teve o outro lado, que foi o delegado Espírito Santo, do Cid Espírito Santo, que obrigou que as escolas se registrassem. Você tinha que levar, tinha que se apresentar na delegacia do local e dizer, olha, nós temos uma escola de samba localizada em tal espaço, assim, então a coisa se torna oficial. Isso vai, Golo, vai, amigos, até os anos 50, 60, eu mesmo cheguei a participar de duas escolas nessa época. A primeira foi a do Seu Galdino, Paz e Amor, lá na Fontinha. A dona Didi pediu a minha mãe permissão para que eu frequentasse a escola. Era uma coisa pequena, uma coisa de família. E logo a seguir, eu também passei a frequentar o Independente da Serra, que era a escola de samba do sogro da dona Ivan Lara, ali na Rua Lambari, hoje Rua Antônio Fuleiro. Mas era uma coisa pequena mesmo, até quando eles me convidaram para desfilar, eu digo, mas a escola é fantasia? Não, não tem fantasia. Se bem que o Paulo da Portela tenha sido o primeiro a colocar a escola de samba fantasiada. Ele já pensava nisso. Essa fase foi 60. Em 60, a coisa começa a mudar de figura. Primeiros jornais, aconteceu algo muito engraçado com a escola de samba. Ninguém falava, ninguém ouvia música, ninguém sabia de nada, mas os jornais sempre prestigiaram. Como eu falei, desde o pai do Mário Filho, do Nelson Rodrigues, não? E também, mais tarde, todos os jornais do Rio estavam sempre falando do sambista, era matérias e tudo mais. E, inclusive, há um caso muito engraçado do Lúcio Rangel, não? Que ele gostava tanto do Cartola, que quando ele estava no júri, Cartola passava por ele assim, dizia assim, e vou parar ali, que o Lúcio me dá uma nota boa para a Mangueira. Na década de 60, com Brasília, com a chegada de Brasília, então a classe média começou a entrar nas escolas de samba. Primeiro foi a Portela, aí foi mais o lance do Paulo da Portela, Partido Comunista, né? O Paulo da Portela foi procurar apoio do Centro Popular de Cultura do João Saldanha, do Partido Comunista. E aí o pai de João disse, não vou lá não, meu filho, é longe, cartório aqui, o que eu vou fazer em Oswaldo Cruz? Mas o Saldanha menino foi para lá e começou a levar os colegas. É que o pai do Saldanha era dono de cartório, né? Era dono do cartório. É. Aí o Saldanha foi para lá e começou a levar os amigos. A Mangueira, desde Pedro Ernesto, prefeito Pedro Ernesto, sempre houve assim as pessoas visitavam a Mangueira, e a partir do prefeito Pedro Ernesto, João Avelange, menino, frequentava a Mangueira também, frequentava a Mangueira, no morro, ali naquele tempo do morro. E mais tarde veio o Salgueiro. O Salgueiro teve algo sensacional, que era o comum. Porque a empregada doméstica desfilava no Salgueiro e morava, e o menino que morava ali, filho da patroa, daquela empregada, subiu o morro para assistir samba. Então o Salgueiro sempre teve essa proximidade. A coisa foi indo. Evolui mais uma vez com Pamplona, né? Com a chegada do Pamplona, com aquela equipe dele, aquela equipe mágica. Eu costumava brincar com Pamplona dizendo o seguinte, você está mudando a escola de Belas Artes para dentro dos barracões de escola de samba. E a garotada começou a frequentar, saía da Belas Artes para frequentar a escola dos barracões. Ele muda tudo isso, foi outra fase. E essa fase segue até o Joãozinho 30. Que quando o Joãozinho 30 fez os dois primeiros grandes carnavais dele, ele fez na Antônio Carlos. Escola de samba estava por baixo mesmo, não tinha, o desfile era na Avenida Antônio Carlos, não tinha prestígio nenhum. Voltou para Antônio Carlos, tinha já tido uma fase de Chica da Silva e tudo na Presidente Vargas, mas volta para Antônio Carlos, na década de 70. Aí o Joãozinho 30 traz essa outra imagem do carnavalesco, que era aquela coisa que ele deixava de seguir aquele enredo histórico, aquele enredo das coisas do Brasil, geografia, riquezas e tudo mais, e ele passa então a criar, dar asas à imaginação. Lembro até que no segundo ano eu fui procurar o Joãozinho 30, quando ele falou da Minas do Rei Salomão no Brasil. Antônio Carlos. Eu perguntei, ô Joãozinho, onde? Não, estamos. De que livro, João? Eu não estava em livro nenhum, mas a cabeça dele funcionava. E o que eu acredito que tenha sido agora a última fase, essa fase da passarela do samba, pós-Brizola. Nos primeiros anos, nós transmitíamos desfile de camarotes, esses camarotes tão disputados hoje, decorados, cervejarias, empresas, sabe, negócios são fechados ali. Nós havia condição de nós estarmos, todos radialistas estavam dentro do camarote, que ninguém queria. E a TV Globo fazia programação normal e o melhor do carnaval. É, já viu lá que não acontecia nada. É claro que a TV Rio já havia transmitido antes, a TV Tupi já havia transmitido antes o carnaval, mas a Globo, no primeiro ano, ela nem entrou, entrou a Manchete, né? Aí deu aquele rolo quando eles observaram a força do desfile das escolas de samba, é que eles disseram, opa, aí tem negócio. Então, essa última fase é a fase do negócio. Escola de samba vira negócio, primeiro de uma maneira bastante acanhada, ninguém percebia, nem os dirigentes da liga, ninguém percebia. Só começaram a saber quando o Marcos Lázaro começou a vender o televisamento para fora do país. Eu até brinquei com ele, o Tim Maia que me avisou, o síndico, não é? O Confete, cuidado que esse homem está entrando em tudo, agora está entrando no samba também. E por acaso eu encontrei o Marco Lázaro na Rio Tour, na Assembleia 10. Eu digo, a salvação do carnaval brasileiro. Ele levou um susto, ele não sabia onde enfiava a cara. Não? Agora, isso aí, eu confesso que você falou aí, uma verdadeira aula, muito rapidamente, mas uma aula sobre escolas de samba. No Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba. E é engraçado que você tem essa fase do Pamplona, de quem o Joãozinho 30, a Rosa Magalhães são cria. Exato. E que aí você tem a entrada da televisão com o sambódromo, uma organização, Darcy Ribeiro com a Praça da Apoteose, aquela coisa. Você deu uma organizada e a transmissão pela televisão impôs uma série, porque o tempo na televisão é o grande ditador. Então impôs uma série de regras que você não pode mais romper. A TV Rio transmitia, a escola estourava o tempo, mas não havia problema. Agora, com os patrocínios, é difícil. Isso obrigou a escola não só a ter um andamento mais rápido, como a ter um samba mais corridinho, mais ritmo de marcha. E como ele cresceu muito, como a escola cresceu muito, o gigantismo das escolas faz com que a escola praticamente corra na avenida. O Moran, eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução dos sambas enredos das escolas. Depois eu vou voltar ao Confete, que eu quero que você fale dos enredos em si. Os enredos, quando eles deixam de ser folclore e história do Brasil, vultos da história do Brasil, e entram, abre o leque. Quando o Pamplona entra no Salgueiro e abre, arrebenta, né? Ele já vem na esteira do Debré. Tinha sido antes de entrar para o Salgueiro. É. Mas, Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre os sambas enredos e os enredos. Os sambas de enredo, ultimamente, não sei o que está acontecendo. A rapaziada é boa, continua sendo boa, correto? Porém, você, de 10 anos para cá, por exemplo, se eu te perguntar um samba do ano retrasado, você não vai se lembrar, como eu não vou me lembrar. Nem quem desfilou e foi campeão com samba, não lembra. É verdade, então, eu não sei o que está acontecendo, que agora tem um outro detalhe também. Antigamente, não faz muito tempo, as rádios, assim que saiu o samba de rede, começava a tocar. Hoje ninguém mais toca, com raríssimas exceções, então ninguém mais sabe samba nenhum. Os sambas não estão muito parecidos, não, Márcio? Os sambas estão muito parecidos, não? Estão adquirindo esse andamento de marcha que você falou, né? Por conta desse horário da televisão. Eu já sou da geração do sambódromo e acompanhei a transmissão, inclusive pela Globo mesmo, em que quem mandava na transmissão do desfile eram as escolas. A escola podia estourar o tempo, sim, e a Globo ficava transmitindo aquilo ali até meio-dia, uma da tarde. Depois dos patrocinadores, como você falou, depois da Liesa, né, a coisa teve que ser padronizada. São 80 minutos, então aquele andamento passou a ser acelerado para que a escola passasse nos 80 minutos, dentro de 4.500, 5.000 componentes, às vezes. Pois é, às vezes então, é mais do que isso. E aí você acaba acelerando o andamento do samba, que aí adquire mais um cunho de marcha. Virou uma marchinha. E isso aí tornaram muito parecidos. Os compositores foram também padronizados. Você pode ver que a maioria, de uns 10 anos para cá, a maioria da dança das cadeiras são os mesmos, inclusive com a entrada dos paulistas, né? Agora entraram os paulistas no samba carioca, e isso fez com o que o Marquinhos falou, né? Que a gente não tem mais aquela coisa, aquela cultura de você ficar sabendo o samba com antecedência, você ir à quadra e aquele samba encanta você, encanta quem está na quadra e toca na rádio. Certo. Isso não tem mais. Eu quero lembrar você que está acompanhando o debate que pode participar também. Mande sua pergunta, entre no ar aqui com a gente pelo telefone 21766669. Já tem uma linha aí? Pode botar ele na linha, não? Qual a linha? Linha 2? Já tem alguém na linha aí, já está interessado, o Adir Carvalho de Madureira, que ele tem uma pergunta para o Rubem Confetti. Oi, Adir, bom dia. Bom dia, meu amigo. Meu irmão, rápido e rasteiro, faça a pergunta ao Confetti. Sobre esse apelido ou sobrenome que ele tem, que a gente fica na dúvida, Confetti, né? Se for só nome artístico, como é que começou essa de Confetti? Ok, obrigado, Adir. Um abraço. Isso aí, Confetti. Começou pelo seguinte: eu era passista da Mangueira ao tempo do Mussum, Carlinhos Pandeiro de Ouro, Gigi, no começo da década de 60. E um certo dia nós fomos ao passo ali na no São Cristóvão Imperial fazer uma apresentação. E aquele salão, com aquelas tábuas corridas, francesas, encerradas, não? Sapato de sola de couro, e começaram a jogar confete. O atrito entre o assoalho e o couro e o confete ali no meio, olha, isso acabou em queda. Isso acabou em queda, né? Não caí, mas reclamei. Surfou um bocado, Eu reclamei, e aí um dos companheiros de bassista, Jorge Tabuleiro, filho de Djalma dos Santos, ex-presidente da Mangueira, trouxe o confete para lá, com o confete para cá. E até que o Cláudio Scarpino, parecido com o Clóvis, fotógrafo, jornalista, amigo nosso da Manchete, não? Aí o Cláudio Scarpino descobriu, aí começou, aí não deu mais, não. Mas você sabe, quer dizer que não procede, então, que ele conheceu uma Maria Serpentina. Não estava enrolado. Mas o confete, Luiz, pegando esse negócio do confete também, eu me lembro de uma vez que eu estava no programa do Chacrinha na TV Globo, e o pessoal tinha mania de pegar confete no chão e jogar na gente, né? Na cara, onde pegasse, né? Aí eu tava cantando Não Me Lembro O Quê, aí quando eu vi aquele monte de confete cinemeiros que entrou na minha garganta, na boca, aí eu comecei a tossir, parei de cantar. O confete é realmente, aquele que se joga é perigoso. Mas não foi culpa desse aqui, nosso confete aqui. Foi não. Agora, você que é intérprete de... Puxador, por favor, eu sou puxador. Não, você é intérprete porque você tem CD gravado, inclusive na mesa. Quem tem CD gravado é intérprete. Nós fizemos aqui um debate sobre isso, até sobre o Império da Tijuca, que está com um enredo sobre mulheres negras na história do Brasil, e até a Célia e a Helena estavam chamando a minha atenção, dizendo, olha, não vai falar puxador, que eu falei puxador, eu disse, olha, o perigo é o jamelão ir lá puxar minha perna de noite, né, tô dormindo, mas você que foi puxador, ou você que é intérprete puxador de samba, como é que você vê essa mudança no andamento do samba? Você o intérprete tem que correr mais? Como é que é o negócio? Olha, a mudança pelo número de componentes das escolas, que as escolas incharam muito, né? Você sai com dois mil e poucas pessoas, agora sai com 4 mil ou mais do que isso. Então você tem que acelerar o ritmo, não tem outro jeito. Ou então vai estourar o tempo e todo mundo vai perder pontos. Então tem que acelerar mesmo. Agora eu falo o seguinte... O que mais me incomoda é que a poesia sumiu do samba. Sim. Tirou com exceção da Portela, sendo que tem um samba que eu acho maravilhoso, o samba da Vila Isabel também, o samba da Vila Isabel. O samba da Vila Isabel tá muito falado aí. Arrindinho e Martinho. Mas eu, por exemplo, samba me lembra, por exemplo, Lua cheia leva jangada pro... Mangueira, coisas maravilhosas, né? Ó, sereia, como é belo o seu cantar das estrelas. Isso é maravilhoso, entende? E não é um dos mais famosos, né? É engraçado, ele. Pra lindo, você, qual é o mais famoso? Da Mangueira? É. O Mundo Encantado de Monteiro Lobato. Ah, sim. É lindo. Muito lindo. Mais, assim, você tem algum samba? Da Mangueira, né? Você Mangueira. Tem algum samba da sua preferência? Outro dia nós estávamos saindo do elevador, eu estava com você e o Absalão, que é aí da TV Brasil, disse que queria que você dissesse qual era o samba mais bonito. E você disse, pô, assim não dá, né? O mais bonito é difícil. E aí, confere. Tem muitos sambas bonitos, não? Ao longo desses anos de carnaval. Por exemplo, o... Da Mocidade Independente do Padre Miguel, Rapsódia da Saudade. Canto, faço do samba minha prece, o toco, não? Você tem na Mangueira, 100 anos de liberdade ou ilusão. Muito bonito. Está no nosso repertório. Será que já é uma liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Isso é lindo demais. Ele, Turco e o Julandir, Alvinho, não? Você tem o Império Serrano com uma série de sambas bonitos. Dos Silos, né? O melhor de todos eles, eu acho que o máximo é os cinco bailes da história do Rio. Muito bom, muito bom. Sabe? É Silas e Dona Ivone, né? É Silas, Dona Ivone e Bacalhau. E o Bacalhau. É. O Bacalhau, não, nunca conheci esse Bacalhau. Nem viu a cabeça do Bacalhau. Nunca vi a cabeça do Bacalhau. Um samba épico que conta a história, você conta aí... três fases, né? Você quando fala do Brasil colônia, fala do vice-rei, você fala depois do império, chegando quase à república, não? É o último baile. Você tá entendendo? Muito bom, muito bom, bem feito, sabe? Um samba, inclusive, em tom menor, muito bonito mesmo. Você tem a Portela com aquele samba do Valteni, do Jabolô, e do Valteni Jabolô. Tá faltando um, que é aquele samba de 70. Você tá falando das Lendas e Mistérios? É, da Amazônia, né? É, o Jabolô... Catone. Olha, eu tava lá. Da colorida, estreia ali, graças ao Carlos Imperial, que me promoveu a puxador de samba da noite pro dia. Merecidamente, né? Aliás, o Imperial era um grande sacador de talentos, na verdade. O cara, né, que mais lançou gente nesse país. Foi um outro samba, agora eu lembrei do outro samba também, que foi incrível. Heróis da Liberdade. Esse samba, todos foram parar no SNI. E aí, lá dentro, é o nosso querido Silas, Manuel Ferreira e o Mano Décio da Viola. Aí lá dentro, o Silas disse: meu coronel, foi erro de grafia. Esta brisa que a juventude afaga é a revolução, era assim. Ele aí tirou o R e ficou: essa brisa que a juventude afaga é a evolução. Aí todos foram soltos. Mas acontece o seguinte: era revolução, virou a evolução. O que, que o R não faz, né? Mas agora aconteceu o seguinte: no dia do desfile, aviões da FAB deram voo rasante na Presidente Vargas para atrapalhar o desfile do Império Serrano. Para derrubar. E depois, no sepultamento do Natal, aliás, Natal, o único samba que ele permitia que fosse cantado na quadra da Portela, que não era da Portela, era esse samba. Era a Liberdade. Então ele foi sepultado e o caixão, nós saímos dali da Clara Nunes, não? Até o cemitério Jardim da Saudade, carregando o caixão nas mãos, assim, se revezando. De vez em quando parava, viu um botequim, aquela turma de segura aí que eu vou lá. Fazia um descanso. E quando nós chegamos naquela altura do Campos Afonso, saímos ali de Marechal Hermes. É Sulacap. É a PA. Nos se aproximou, de longe, puxou aqueles fuzis. Polícia da Aeronáutica. Parem de cantar esse samba, cale suas bocas, coloque o caixão no carro fúnebre e entrem nos ônibus. E saiam daqui logo. Veja você. Sem cantar. Agora, voltando aqui à questão do samba-enredo, eu me lembro que em 1949, o Cartola compôs um samba muito bonito, né? Ciência e Arte, e que esse samba seria o samba da escola, da Mangueira, naquele ano, mas acontece que houve, por razões internas lá, não foi escolhido, e o Cartola nunca mais fez samba enredo para a Mangueira. Essa história confere ou confete? O Cartola confere, que o Cartola tinha muito disso, né? De vez em quando ele diz assim: vocês estão me amolando muito, eu vou lá em casa buscar minha faca. Aí desaparecia não sei quantos anos da escola. Sabe, porque ele era muito exigente. O Cartola, ele teve a sorte, né, do Vila Lobos gostava muito dele. Ensinou ele a trabalhar com diapasão, ensinou uma série de coisas que não era comum ao sambista, não? E ele, então, com essas exigências todas, ele tinha assim uma outra postura, que não era muito comum dentro das escolas de samba. Então essa postura aí afastava o Cartola de quando em quando. Agora eu queria dizer o seguinte: o primeiro samba com aspecto de enredo foi um samba da Mangueira, um samba do Carlos Cachaça, que ele elogiava os poetas da cidade do Rio de Janeiro. Exaltar Castro, não, no Rio não, do Brasil, Exaltar Castro Alves, Gonçalves Dias, e por aí afora, Olavo Bilac. Isso aí deu assim um pedal terrível para a Mangueira, mas o pessoal tinha medo. O Mansur dizia pro Carlos: ih, você vai mexer com aquela gente lá de baixo, cuidado. Nada, no dia seguinte os jornais elogiaram a poesia do nosso querido Carlos Cachaça e ficaram muito admirados em saber que no Morro de Mangueira havia alguém que conhecia os poetas da cidade. Interessante. Esse samba que o Luiz falou agora do Cartola, do Ciência e Arte, inclusive na comemoração dos 100 anos do Cartola, a Globo encerrou o Fantástico com ele. Muito bom, muito com bom. Ciência e Arte, cantado pelo Cartola. É, porque tem uma gravação do Gilberto Gil, mas aí já é outra coisa, já é Ciência e Arte baiana também, né? Porque o samba do Cartola, na voz, na interpretação do Cartola, isso também é outra coisa, que esse andamento da escola na avenida, no desfile, tirou um pouco, né, do brilho do samba cantado como o compositor o concebeu. O concebeu, não é não? Vocês é verdade, acham, não? muito acelerado, mas isso eu acho que é irreversível nos dias de hoje, vai ter que ser acelerado daqui para frente, porque a não ser que se diminua o número de componentes. Ou aumente o tempo, né? Ou aumente o tempo, que seria mais interessante. Mais interessante que aumentaria o espetáculo. Porque 90 minutos eu acho muito pouco. É muito pouco na escola. 85. As pessoas passam o ano inteiro, né? Para produzir aquele espetáculo e para ir uma hora e pouco. Muito pouco tempo, muito pouco. Acontece o seguinte, essa história de marcar o tempo começou com a Amaury Jório. Então, ele conversou comigo, o ex-presidente ainda no tempo da Associação das Escolas de Samba. Disse, não, tem que diminuir isso. Mas as escolas estouravam, não tinha nada. E depois também as escolas passaram a atrair muitos componentes. Salgueiro chegou a sair com 6 mil componentes. Isso aí não existe. Hoje as escolas já sabem que tem que reduzir, é de 3.800, no máximo 4.200 componentes. Dá sim, não precisa acelerar. Essa coisa de acelerar tirou todo o brilho, tirou toda a possibilidade harmônica. E da evolução também. É, a evolução, ninguém evolui mais. Passa todo mundo correndo. Porque com aquele tempo não dá para você evoluir, você não tem graça você desfilar. Eu já desfilei nessa nova fase aí, a partir do ano 2000, e realmente é muito chato aquela história de Marquês de Sapucaí, sabe? Não tem a mínima emoção, você passa correndo, né? Correndo. O nosso ouvinte Juari, lá de Jacarepaguá, ele ligou para cá e recomenda uma olhada, entre aspas, aqui no samba da Renascer desse ano, que tem muitas passagens que são poéticas e lindíssimas. Eu abri aqui com a Luciana, que me deu a mão aqui na hora, e o samba realmente muito bonito, o samba da Renascer de Jacarepaguá, do Deco, do Gabriel da Penha, Igor do Cavaco, Leandro Nogueira e Luiz Gustavo. Aliás, os sambas hoje tem oito compositores. Sociedade Anônima. É formação de quadrilha, né? Já tem muita gente que não quer participar desse negócio. Pois é, o samba, cadê os nomes do samba aqui? Ah, o samba é Rio, uma viagem alucinante. Deus me dê asas para voar, eu preciso enxergar de cima como é mais bela. Um paraíso na terra, sua obra-prima singular. Raiou, o sol brilhando é diferente, o dia firma. A pele sente o clima de um doce lugar, um verde acalanto sempre a receber, olhos que se encantam por você, meu ninho são flores, amores, bailando no ar, e a sinfonia anuncia o despertar, lalaiá, lalaiá, o despertar. Aquele abraço pertinho do céu, laço de fé e beleza, o tempo guardou o relicário, cenário da inspiração, o homem e a mãe natureza, feliz comunhão. E por aí vai o samba, que tem uma letra extensa, e é curioso usar relicário outra vez, né? Resgatar essa palavra, relicário, que é uma coisa antiga. É, essa é do tempo do Silas de Oliveira. E do Djalma Sabiá. Djalma Sabiá. Acho que eu vou fazer o seguinte, gente, vou pedir uma licença aqui rapidinho, só pra gente ouvir um trecho desse samba. Solta aí, Luiz, vamos ouvir. Renascer? Alô, Jacarepaguá! Vem comigo! Arremescer é só alegria! Graças a Deus! É mais que amor em poesia. Arremescer e contagia. Traduz a emoção do samba só porque. E eu gosto de você. É mais que amor em poesia. sente o clima de um doce lugar. Um verde acalanto sempre a receber, olhos que se encantam por você. Meu ninho são flores, amores bailando no ar, e a sinfonia anuncia o despertar. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Preservado em meu olhar. Hoje a apoteose é a maior felicidade. Maravilhosa cidade, lindo e a cantar. Pelas amores. Isso aí é bonito, não? Muito bonito, mas muito longo. Muito, aí não, é o. Muito extenso, né? Extenso. É, né? Lembra os sambas, né? O sol, né? Na década de 40, aquelas coisas não acabavam nunca. Os caras perderam o jeito de fazer samba. Isso que eu digo, Império Serrano, por exemplo, uma pequena nota. Oito linhas. A luta aí, Carmen. Oito linhas. É. Seu nome corria ação e ia embora. Mas aí tinha um gênio, não é? Chamado Heitor. Heitor realmente. Maravilha. Era um grande compositor. Morava ali na área de Rocha Miranda, por ali, desde o Diabo e do Maneto. Mas o forte Diabo. Aí é o nosso querido Heitor. Heitor. Um belíssimo musicista, não? Muito bom. Sabia fazer. Voltando ao seu enredo, a gente tem que destacar o seguinte: essas parcerias agora, essa loucura toda que se armou em torno, a abertura das alas, sabe? Você leva hoje, você tem. O compositor tem um negócio chamado palco. E leva cantor, violonista, sabe, coro. Leva até torcida. A torcida é uma outra história, sabe? Mas o palco já custa aí de 2 a 3, às vezes até 5 mil reais por ensaio. Por aquele cantor cantar 5 minutos, o samba enredo ainda na disputa. A torcida, você. Hoje eles não chamam de torcida, coloquei tantas cabeças dentro da quadra. Cabeças dentro da quadra. Tem até a torcida coreografada, ganha por fora, ganha cerca de 30 reais. O camarada coloca 50 cabeças coreografando. Bandeirinha, estandarte, mais 3 já tem 1.500. Vambora. Não, já é tudo assim. Então, o compositor hoje, ele perdeu a vez mesmo. Virou assim uma merda. E também, o Confete, há uma. Como o negócio virou um grande empreendimento, os enredos já não surgem mais, não tem a ala do compositor, bolo enredo e essa coisa. O enredo já vem de outra fonte e tudo se amolda àquele desfile, aquela coisa, não é não? Ah, sim, que antigamente houve tempo que o compositor chegava, cantava o samba, aí é que ia se pensar nas fantasias, no carro alegórico, que naquela época tinha o nome de enredo, sabe? Seu Lino Manuel do Reis, por exemplo, na Portela, ele fazia o enredo do Seu Lino. É guardado a 7 chaves, você não tinha, não era alegoria, era enredo. O carro alegórico era chamado de enredo. Então o compositor tinha liberdade, a cabeça do compositor que funcionava. Hoje não, hoje vem tudo, tem carnavalesco que inclusive ele acentua, olha, eu preciso dessa palavra no samba. Aí a criatividade vai embora, não é você? E tem falar nos sambas iogurte, nos sambas, nos enredos, assim, né? Esse tipo de coisa que é Muito estranho também, né? Aliás, o carnaval desse ano, do grupo especial, vai ser uma beleza, não? Quer dizer, as empresas de publicidade, elas devem estar muito tiririca, porque elas estão deixando de faturar, que hoje você faz uma campanha publicitária na Marquês de Sapucaí, nas escolas de samba do grupo especial, gastando muito pouco. Eu acho que quem gastou mais esse ano foram os alemães, que investiram na vila, e não exigiram nada, investiram na vila, naquela área de alimentação, 10 milhões de reais. Que o resto, tem outras que nem receberam. A Grande Rio, por exemplo, vai falar dos 50 anos de imigração da Coreia, e não receberam. O cônsul disse não. Abriu de lona, não tem dinheiro, não quero saber disso. Abriu de lona, irmão. Abriu de lona. E disse que os interlocutores da escola não eram representativos do governo da Coreia, nem dos empresários da Coreia, nem da Confederação da Indústria Coreana, e com isso tirou o corpo fora, né? É, tiraram o corpo fora, mas eles vão pegar aquele material ali, vão pegar e vão sair para o mundo afora mostrando. Né? Ah, evidentemente. Você está entendendo? A mesma coisa está acontecendo no Rock in Rio, lá com a Mocidade Independente do Padre Miguel, também o pessoal lá da Arte Plana disse, ó, agora vocês já estão com a nossa marca aí, procure seus patrocinadores. Não me disse a calça reada. Olha, a Suzana, que é nossa ouvinte lá de Caxias, do bairro Porto Alegre, ela diz que o grupo de acesso está com sambas e enredos muito bonitos e cita não só o Império da Tijuca, que eu lembrei ainda há pouco, com as mulheres, né? Negra, Pérola Mulher, como também Sereno de Campo Grande e Unidos do Cubango. Também Unidos do Cubango é uma escola que sempre está, né, com um samba bonitinho, uma coisa bem feita. Tá, mas há de se ressaltar que houve aí o tratamento da gravação do Leonardo Bessa, o filho do Reginaldo muito Bessa. Muito bom, Léo. E fez uma produção maravilhosa, que não acontece com os sambas do grupo especial, que são gravados, você hoje leva o coro da escola, leva ritmista, vira uma gritaria terrível, você não entende nada. Rapaz, levou o tratamento. É, isso é outra questão também, né? Essa tecnologia toda também avança e serve para você alimentar o negócio, né, Mourão? É, mas sabe o que acontece também? Muita gente não sabe, de repente, que o Leonardo Bessa, o filho do Reginaldo Bessa, que é fantástico, os dois são fantásticos, ele toca um cavaco como ninguém, né? Um excelente cavaquinista e canta bem. Tanto que no Salgueiro é Leonardo Bessa, o Quinho, e o outro menino que está com ele é o Serginho do Porto. Mas ele canta bem e ele é um excelente produtor fonográfico, entende? Então, o tratamento que você está falando parte do Leonardo Bessa, que entende, ele é do ramo, né? Então, tremendo bom gosto e tudo mais. Não que o pessoal da gravadora da Liga não seja do ramo, só que eles optaram por um método que não dá resultado, fica ruim. Você tem sambas que você nem entende o que está acontecendo, sabe? O tratamento é ruim, puro. Você não pode fazer isso. E falta de grana também, né, Confete? É, a grana que rola embaixo não rola em cima. Que aí eles não pagam esse couro. É o couro da escola. Que couro da escola? Como é que você vai ensinar? É o mesmo couro, não é? É o mesmo couro para todas as escolas, não é isso? Fica todo mundo lá. Ô, Márcio, me diga aí, nesses últimos 10, 15 anos, você destacaria um ou dois sambas que são assim, fora de série, são sambas excelentes, realmente, na sua opinião? Olha, você falou 15 anos aí, a gente consegue mais, né? Mais até. Porque nós temos ali... Ali em 95 tem um samba muito bom da Imperatriz, que fala da história do jegue comparando com o camelo. Sei. Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube, né? Isso, interessante. É um samba interessante. O samba da Vila, de 94, contando a história do Vila Isabel e homenageando inclusive um dos fundadores, o Paulo Brazão, né? Também é muito interessante. Com 20 anos, você pegando já em 93, 94, aí você vai pegar inclusive Estácio de Sá com grande samba, entendeu? Vai aí dá. Mas tinha uns 10 anos pra cá, sinceramente, Luiz, eu vou te dizer que o samba caiu muito, ficou muito parecido, muito padronizado. Muito homogêneo. Pra você ter ideia, até tava me lembrando aqui que em 2004, três escolas de samba, se eu não me engano, fizeram um remake de sambas do passado. Puxaram a Aquarela Brasileira. E você vendo eles novamente interpretados na Avenida, nem pareciam os mesmos sambas. Nem parecia os mesmos sambas. Deu problema. Por exemplo, o samba do Império de Serena, Aquarela Brasileira, eu lembro até a tonalidade. Mudou tudo. Mudou. Eu conversei muito com o Nego, eu digo, rapaz, essa tonalidade está errada. E é um samba histórico. Histórico, né? Sabe? Não, foi terrível. A bateria também acelerou demais. O Cid Nazaré também perdeu completamente, que tinha um andamento justamente que lembrava a procissão, e deixou completamente isso de lado, entendeu? É, refeito lá pela Viradouro, né? É, pela Viradouro. Teve problema que essa coisa de bateria hoje, sabe, camarada acelera. Passei um tempo em São Paulo, eu vi isso lá em São Paulo. E agora que pegaram a mania. Não, que o andamento tem que ser esse. Não. Andamento tem um negócio chamado pulsação. Você tem o morança melhor. Time, tem um time que é o time natural do ser humano. Você não pode ultrapassar isso. E hoje as escolas de samba, o andamento acelerado é um negócio assim de loucos. Eu digo, como é que vocês aguentam isso? Que isso, rapaz? Eu pergunto ao ritmista, quando você anda dessa maneira? Não. Você sente o samba, você ouve o samba. Então, meu filho, está errado. O andamento de escola de samba está errado, sabe? Tinha de mudar isso aí, tinha que menos. O Confete, esse negócio tem a ver com a diminuição da importância das baianas nos desfiles das escolas de samba? Não, é o tempo. Eles dizem que acelerando dá para passar num tempo hábil, não sei o quê. Mas as baianas aguentam esse tempo com aquelas fantasias pesadíssimas? Não. Muitas caem. São idosas, né? Idosas. Não. As fantasias são enormes. São pesadas. Né? São pesadas para a idade dela. Pois é, então. É, aí eu acho que é por isso que eu perguntei. Quer dizer, quanto mais você corre na avenida, mais você limita até a faixa etária de quem está desfilando, né? É verdade. É a evolução do passista, né? Antigamente você tinha um espaço, não, você que citou, o Confete citou aí, que já desfilou recentemente. Antigamente a pessoa desfilando abria um espaço para passista mesmo, apresentar, era um espetáculo aquilo. Evoluir, todo mundo parava para ver. A arquibancada batia palma. Hoje você não tem todo mundo imprensado, porque eles inclusive julgam que se houver espaço entre as alas, você está perdendo ponto. Ele é buraco, vira buraco. É isso mesmo, Confete. Nós tivemos aquela reunião ontem lá na Rádio MEC para ver esse negócio da cobertura nossa, e nós vamos estar lá cobrindo o desfile das escolas especiais. E uma das coisas que foram muito tocadas foi essa questão do buraco e a questão também da bateria. Tem bateria que se divide duas de 250 componentes, porque é uma ditadura da bateria, porque é ela que impõe o ritmo mesmo, e isso tem que ser assim. Como é que é? Não tem que ser assim. O que acontece é o seguinte: acabou algo chamado diretor de harmonia, que foi substituído hoje por diretor de carnaval. Se você observar, por exemplo, o andamento da Beija-Flor de Nilópolis, é mais lento, você está entendendo? Escorre muito menos, porque é lá o Aila, que ensaia a escola exaustivamente. Então tem um outro andamento. A Vila esse ano já está começando a cair também o andamento. Ainda está meio acelerado, mas já está começando a cair o andamento. Porque não existe possibilidade do ser humano passar por ali, salvo se todos passarem por um treinamento exaustivo. Um preparo físico. Preparo físico. Preparação física para desfilar. Agora, o Confete e Moran e Márcio, você falou da Beija-Flor. A Beija-Flor é exemplo hoje de escola organizada. Todo mundo que desfila tem que saber o samba, cantar o samba. A escola, como você disse, vem com um andamento mais compatível com a proposta de desfile de escola de samba. Anos atrás, décadas atrás, foi o Salgueiro que representou uma mudança nos paradigmas do desfile de escola de samba. E como é que você vê esse futuro? Qual é a expectativa que vocês têm em relação ao futuro? Bem, eu vejo o seguinte: o dinheiro que uma escola de samba consegue só na Liga Independente das Escolas de Samba, no grupo especial, dá para fazer as alegorias, dá para distribuir fantasias para todos os componentes da escola. Todos os componentes para que façam ensaios. A Vila também já está fazendo isso. A Vila hoje, ela não tem mais aula comercial, mas os componentes são obrigados a frequentar uma série de ensaios, cantam o samba. Então, você hoje tem que mudar tudo isso, tem que acabar com a aula comercial e tem que realmente ensaiar o componente. Por exemplo, a Portela tem um belíssimo samba, mas não tem harmonia. O pessoal está cantando o refrão e os versos mesmo daqueles versos, eu acho que são quatro refrões, não, Márcio? São quatro refrões, e aí quando chega naquele verso, ninguém canta nada, espera só. Ah, chegou o Madureira. Todo mundo. É a parte aí, alta. Era a parte alta, exatamente, era para exaltar. Exatamente. O que é isso? É falta de ensaio. Exato, uma belíssima escola, mas que não tem ensaio. Está muito ensaio comercial. Mas então nós temos o futuro, sinaliza que a Beija-Flor é o caminho certo. É o modelo, é, né? Beija-Flor, Unidos da Tijuca também está fazendo isso. Vila Isabel, essas estão fazendo mesmo, você está entendendo? Escola ensaiada, passa na Marquês de Sapucaí, às vezes não com grande samba, mas bem ensaiada com os componentes cantando. O futuro é esse. É o que eu imagino da Vila Isabel esse ano. Você falou, Confete, eu só acredito em trabalho. Por exemplo, eu passei por uma escola pequena, Santa Cruz. O samba não era lá essas coisas. O enredo era muito bom. Estanelau Ponte Preta. É alegria, simpatia, carnaval. O poeta hoje canta o enredo original. Então, o negócio todo lá em Santa Cruz era ensaio. Ensaio, ensaio, ensaio. Um excelente editor de harmonia, que era o Marquinho, que é da São Clemente. Maravilhoso, entende? E a gente ia para lá para ensaiar o povo. O chão da escola de Santa Cruz é muito bom, entende? Você tendo um chão pessoal que abraça a causa. Sei. E a escola. Você sente a escola, você as pessoas, sente, né? Sente. Eu vou te contar, foi um dos grandes desfiles que eu fiz com a Santa Cruz, porque a escola toda cantando. E tá junto contigo, a pulsação da escola é muito boa. Mas isso aí é o modelo do Beija-Flor, aplicado a uma escola pequena. É, a Vila também fazia isso. A Vila também. Tempo, e vem fazendo esse ano. A Vila fazia isso. O samba da Vila está sendo cantado nos bares. É. A Vila faz ensaio de rua. E a gente passa. E você fala bem, sei que você mora em Vila Isabel. Mora, e frequenta os bares ali. Aliás, o Confete também é da área, da 28. Eu sou da 28 também. Lá já deve ter percebido isso. Quando tem um ensaio de rua da Vila, as pessoas sentadas. A Luciana também. Aliás, a maioria de pessoas de Vila Isabel. Vila Isabel é tudo de bom, né? Eu não posso falar porque eu nasci na 28, então eu sou aqui nessa história. Gente, eu quero agradecer a vocês a participação, mas gostaria que cada um fizesse uma última intervenção, começando com o Confete, que é o nosso decano aqui na mesa. Bem, a intervenção que eu faço é que escola de samba, como disse bem o Marco Moreto, tem de ensaiar. O compositor tem que ter mais liberdade de criatividade. Compositor realmente, não esses grupos aí, samba de escritório, nada disso. Compositor. A arte tem de ser mostrada. Não, o quê? Isso aí é terrível. O camarada faz samba em 3-4 lugares aí. E fazem mesmo. E isso aí é. Cidade diferente. É muito ruim para a escola de samba, que hoje virou um negócio, não? Virou carnaval, o pessoal até já esquece. Não, deixa o negócio de escola de samba de lado. É carnaval, o nosso carnaval é assim. Então há de se voltar para ganhar, para que o samba, o que anima o desfile, é o samba, gente. É uma boa bateria com bom samba. O componente se passar por ali com aquelas fantasias, com aquelas alegorias, mas calados, não acontece nada. Então o que anima o desfile são os sambas enredo. Então isso há de ser melhor tratado. Tudo é bem tratado, sabe? Você, a alegoria custa caro, não sei o que, mas ninguém chama um diretor, um músico. Nós vamos tratar do samba. Como o Rio do Hora, que é homenageado da Estácio, ele está tratando o samba da Estácio. Uhum. Ele para o ensaio da Estácio, olha, está errado esse andamento. Olha, a nota não é essa. Então vai ser legal. O desfile promete também na Estácio, então. Com certeza. Promete. Agora, o Estácio tem o mesmo defeito da Portela. Componente não gosta de ensaiar. Isso é horrível. Márcio, né? A sua intervenção final. Eu sou esperançoso, né? É, eu acho que pode ocorrer com o samba enredo, o que de uns anos para cá vem ocorrendo com os blocos carnavalescos aqui no Rio, né? Sim. Que a gente resgatou muito a cultura dos blocos. E hoje você vê famílias inteiras participando, uma coisa que era lá do passado e que está voltando. E eu acho que se der um pouquinho de espaço, ainda existe muita criatividade aí dos compositores para resgatar e voltarem a fazer o samba enredo de verdade. Né, um samba que as pessoas conheçam, que lembrem dele ao longo dos anos, entendeu? E que se possa cantar. E que se possa cantar. Marcos Moran. Ô, rapaz, eu sou partidário da alegria. Eu acho que sem alegria nada se faz sem uma grande alegria. Nada se cria. E nada se faz nada. A pessoa, todo mundo com cara de coisa, sei lá o quê, entende? Quase que eu falo. Então, partidário da alegria, eu acho que tem que ter alegria, tem que ter boa música, tem que ter componente cantando, né? E muito beber, o pessoal também chacar e vai desfilar. Eu acho isso errado. Difícil, não dá certo, né? Vai ficar caindo lá na avenida. Mas o negócio é o seguinte, tudo é em nome da alegria. Eu quero agradecer a vocês, a você, nada, Luiz, que é isso, nós pelo é convite, muito obrigado por encontrar aqui meu amigo Márcio, meu amigo Confete, Luciana, que eu não via há algum tempo. Muito obrigado. Nada que agradecer a você. Você vai estar na avenida, não? Não, eu vou estar por aí cantando. Você nos palcos pela Rio Tour, etc. Tá faturando algum trabalho. Bom, eu e o Confete estaremos na avenida, né, Confete? A gente é convocados. É, já estamos convocados para isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês no tema livre de hoje. Quero agradecer também a Suzana, lá de Porto Alegre, que é o bairro de Caxias, que participou por telefone. Também o Juari, de Jacarepaguá, que lembrou esse samba muito bonito, realmente, embora o Confete tenha achado o samba um pouco extenso, mas é um samba bonito, da Renascer de Jacarepaguá. O Adir Carvalho, de Madureira, e a curiosidade de saber por que Confete. Né? Então, já explicou, satisfez a curiosidade do Adir. E ao Valdir Souza, de Copacabana, que ligou apenas para parabenizar o tema livre pela escolha do assunto carnaval, e ele está gostando do papo, espero que tenha curtido até o final. O tema livre vai ficando por aqui, Marcos Moran vai falar mais Luiz, um pouquinho. Muito obrigado, eu queria dizer pro pessoal que amanhã estarei lá no Cariocando, como acontece todos os sábados, a partir da tarde, na feijoada, fazendo tributo ao Wilson Simonal. E à noite também eu estarei fazendo, né? Cariocando, onde é? Ali na Silveira Martins, 139. Silveira Martins, do Flamengo, não é isso? No Catete. Do Catete, é isso aí. Então amanhã eu estou de tarde e também à noite com a coreana, que canta maravilhosamente bem. É mesmo, né? É. Olha só. O Marco Mourão revelando. Tem uma escola que vai com homenagem à Coreia, né? É, acho que é o pessoal do Corpo Roxo. É, o Inocente lá. Será que essa escola tá boa? É, vem com homenagem à Coreia. E o Marcos Moran, se adiantando, já está homenageando uma coreana. Claro, naturalmente. Gente, muito obrigado. Olha, o tema livre vai ficando por aqui. Eu quero lembrar você que quarta-feira de cinzas, dia 13, o tema livre vai tratar, vai ser um tema livre especial, tratando do Dia Internacional do Rádio, instituído pelas Nações Unidas através da sua Agência para a Educação, que é a Unesco, e teremos um programa muito especial, você não deve perder, com a participação de Cristiano Menezes, Gerdal dos Santos e Sérgio Cabral, o pai, e mais o Gracindo Júnior, gente prata da casa da Rádio Nacional e gente que estuda e acompanha a história do rádio no país. Um grande dia para todos vocês, um ótimo carnaval e até amanhã. Segunda-feira nós estamos de volta às 10h05, se não, só na quarta-feira de cinza, né, Luciana? Grande abraço, bom carnaval. Obrigado. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.